Portal do La Rocha. Essa música vai pra aquela pessoa que se faz de difícil, mas que eu não dou nem uma semana. Ela disse que me ama. Atualizou de novo. Nada que eu fazia era suficiente. Vai entender. Tudo que eu queria era o melhor pra gente. Vai aprender que um outro amor não vai achar tão fácil assim. Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim. Suficiente, vai entender. Tudo que eu queria era o melhor pra gente. Vai aprender que um outro amor não vai achar tão fácil assim. Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim. Eu não te dou mais. Dizer que me ama, eu não te dou nenhum mês. Que vai querer voltar. Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama. Eu não te dou nenhum mês. Que vai querer voltar de vez.